195 é a torre, boa viagem. Grato, bom domingo. Ah, ajuste o altímetro no 013, grato. Escuta. Mike, acho que Golf, passando 4.000 pés, contato radar, suba para nível de voo 2, 6 da Delta. 2, 6 da Delta, Mike, já está bom. Trip 5595, qual o nível ideal para Ilhéus? 840. Autorizado, Ilhéus, nível 140. Via Golf 677 até Coral. Subir a decolagem da 1-0, curva à direita, subida Coral. Controle 1-9.8. O transponder, acione o 0263. Golf decola da pista 1-0, curva à direita, subida Coral. Controle 69. Correto, trip 5595. E chame para o push acionamento. Ponto de espera pronto. Vou no 397. Ciente, autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, via UP, Zulu, 16, até Belo Horizonte, após BH, Trive, e após Trive, Pirassununga. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após Leda, e após Bridge. Controle, 119.8, e o transponder é o 5031. Ok, o voo na 397 está autorizado no Salvador, 3700, o nível de Upper do Luna Meia até Belo Horizonte, após direto Trive e Pirassununga. Decolando a pista 10, cruzando a direita, da El, Leda, Leda, Trive, controle 198, pode transponder 5031. Voo na 397. TAM 3896, sendo identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, QNH no 013, bom dia. 08, é com o Fama Hotel, tem intenção de retornar para 17 ou intenciona 10? Ó, se possível 10, tá um vento muito cruzado aqui na 17. Então, faça uma base pela direita, que curva à direita e reporte reinterceptando a final da 10, o Equinform Hotel. Confirma curva à direita? Sim, curva à direita e ingresso na final da 10, o Equinform Hotel. Tem um tráfego decolando da 10, ok? Aguardando apenas a pista livre. Tá ciente, tá efetuando a curva pela direita, vai ingressar na perna do vento após a final. Tá autorizado o local, corredor forte. 1000 pés, a decolagem da 17, curva à esquerda, controle 19.8, torre 1895, o transponder 0171, Índia November Alpha. Decola aos 09, controle 119.8, bom voo, Xanema, 319. Obrigado, bom domingo. Aumente. Informe Hotel está na base da 10. Que base é que informe Hotel? Já tem livre pouso, pista 10, vento 100 graus, uma centena com uma dúzia nós. É que informe Hotel. Tá de base para final, trem baixou, travou, informe Hotel, vai pousar o companheiro. Alfa, livre acionamento, chame táxi. Livre táxi de número Alfa, reporte para ingresso na 107 na Oscar. Zero no 4, contato a Ciona, identificação, autorizada a chegada a Mali, desça para nível de voo 060, que é legal no 0 no 3. 0 no 3, 0060 na Mali, ou 10 no 4. O Xenem é 3-1, vetoração para espaçamento com tráfego decolado à sua frente. Vou ir na proa 190, limite 25 milhas nessa proa. Vai, vou na proa 190, limite é 25 milhas, 063. Honoro. Na 3-1, informa o tráfego decolado à sua frente, na posição de 1 hora, 20 milhas, cruzando o nível 100, para 260, rumo sudeste. Bravo, Eco 9000, corrigindo rumo sudeste. Papatango, Mike Braviante, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 126.85. Recife 1251, alternando 2085, Mike Braviante. É o Sulu aos 12, à direita na Delta, vai chamar 121.9 solo para prosseguir o táxi. Tenha um bom dia. Uno 0 no 4, desça para nível de voo 050. 050 no 0 no 4. Uniforme Hotel, Papatango, Eco Uniforme Hotel, prossiga. Gente, cruze Alfa, ingresse na Taxi Kilo e fique atento ao sinalizador no pátio 3. Maica Chagolf, se mantém nível de voo 130. 130. Autorizado ele está presente, Maica Chagolf. O Xenem é 3-1-1, seu novo limite agora é o cruzar nível de voo 140, após 140, direto bridge. Após 140, direto bridge, o Xenem 6311. Cono 014, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 04. 60 nível, via UP Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trivi e após Trivi DCT Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 119.8, transponder 5017. Chame para o push e acionamento no gate 5, gol no 983. Ano ingresso, reporte pronto para decolagem, novo numeral. Hotel, solo. Ok, recebendo aqui a informação da administração aqui do aeroporto. O senhor deverá prosseguir para o pátio 4. Reporte para ingressar aqui no pátio principal. Patrícia, 6309. Cono 260, série táxi da companhia, 12 horas 25 milhas. Mike Cachagolf, subi e mantém nível de voo 260. 260, Mike Cachagolf. Eco e Uniforme Hotel. Mantenha-se no través do gate 612, está autorizado o ingresso no pátio, porém permaneça no através do gate 612. O senhor será guiado por uma viatura follow-me aí da Infraero até a entrada da Lima, devido às obras que estão acontecendo aqui no pátio. Qual para quê? Olha, lá no pátio quadro a gente tem um hangar da ADEI e tem sim, tem local para estacionamento. Infelizmente eu não posso informar, se o senhor foi dirigido para o pátio 4 deve ser porque o pátio 3 está reservado para outros voos aí, ok? Aguarde. Alfa, tem livre decolagem da 17, o vento 100 graus, uma centena com 14 nós, 14 nós, Índia Nova Alfa. Será 63, o nono vai Leda. Leda, 63, o nono lugar. Mano, voo em Leda, é isso? Afirmativo, curva esquerda agora para 200. Voador 63, nona. Já foi acionada. E ao avistar, a mesma siga até a entrada da Lima. 00. Proa 200, é isso? Afirmativo, mantenha nível de... Confirme com 63 no ano. Michael Oscar Golf mantém nível de voo no 50, desça para 150, Michael Oscar Golf. Michael Oscar Golf mantém nível de voo no 50. Mantém o 160, Michael Oscar Golf. Confirme com 63 no ano, rua 200, é isso? 63 no... Mike Chagou, se mantém nível de 160. Direto Maceió. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 19.8, transponder 5033, Ocean 6140. Autorizado 250 para Maceió. Já parece 58 Arágua, após Maceió, decolando a 10 com a esquerda, saída Puca, Caju, 1198 controle, 5033 transponder, o Xané 6140. Correto, chame no gate 2 quando pronto, 6140. É isso. Camicentro, Recife, 125.1. Posição Buraquinho, vai chamar o controle 1198, tem um bom voo, até a graça. Diante de November Alpha livre cruzamento, repor o cruzamento, reportará o controle 119.8, Índia November Alpha. Identificação autorizada a chegada a bom, direção para 4 mil pés, QNH 1013. Salvador, Romeu, Índia, November Alpha. Índia, November Alpha, mantenha o corredor forte no meu pé. Diante via corredor de mil pés, Índia, November Alpha. Batam, gráfico que Luiz, mantenha o corredor visual no 1500 pés, aporte marítimo. Confirme para dentro. O Eco e Uniforme Hotel, curve agora à esquerda, na Quebec, e chame a torre 1895. O seu táxi será pela pista 17. 1895, conforme a pista 3895. 1014, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte avisado no localizador. 2000, 1014, reportará estabilizado com sinal ajuste. Legal no 0 no 3. 0 no 3, graças. Autorizado, chame táxi, 35595. Azul 4207, número 4 na aproximação, reduz a velocidade 2209. 229, azul 4207. No 260, desce para 3000 pés. Autorizado turno no 260. Turno 260. 39,6 tem livre pouso, pista no 0, vento no 0, 0 graus, uma centena com 1 no 4 nós, com 14 nós, o altímetro no 0, 1 no 3, 3896. Livre pouso na 1 no 0, 3896. 19 Alfa, controle 1198, com voo. O Eco Uniforme Hotel, até o pátio 4, está livre para prosseguir o táxi. Fica atento ao posicionamento e estacionamento junto ao fiscal do pátio 4. Então, bom dia. No 260, desça para 2000 pés, já pode estabilizado no localizador. Bom dia, prossiga. Agora sim, Mike, Proof Mike, para Paulo Afonso, está pronto para cópia? Paulo Afonso, autorizado. 1000 pés, corredor forte, pistão no 7, decola. O controle 119 decimal 8, torre 1895, e o transponder é o 5551. Eu, Mike Golf Mike, desconsidere o corredor forte. A sua decolagem será em coordenação com a torre. Tomará a proa norte após a coordenação com a torre. Mike Golf Mike 5551. No 014, bom dia. Reporte passando, marcador externo, controle checado, altímetro no 0 no 3. 0 no 3, chamará. 89-, solo 25, direita na Fox, solo 219, bom dia. 219, não pode, bom dia. 895. Mike Golf Mike, ciente, correto cotejamento. O senhor vai manter 500 pés ou pretende subir a 1000? Ciente, então 500 pés decolará com a Pro Norte. Chama a torre para acionar. Tem uma boa viagem, Mike. 3P5595 pronto para o táxi com 37 a bordo. 4 horas e 10, alternando o Porto Seguro. Polo Salvador, 3296. VIP 5595, táxi autorizado, via pátio 3, pátio principal, na Índia. Torre 1895, boa viagem. Pátio 3, tá. Posição de espera da 10-1895, VIP. Botan 3896, bom dia, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai chamar 3895. 014, livre pouso, pista no 0, vento 120 graus, com 14 nós, 14 nós. Gente, com 04. 04, desça até nível de voo 080, QNH no 093. Golf Mach da Protax. Júlio táxi, reporte na Taxiway Papá para ingresso ou decolagem na presente. Tá 3896, ingresso na Juliette, portão 612. Quatro, dois, zero, sete. O tráfego precede, está sua posição de 11 horas, 17 milhas, está 5 milhas de duna, passando 2.500 para 2.000 pés. Boeing 738 da Gol. Será que o FMAC tem condições de decolar presente com, para o setor nordeste? A possibilidade de decolar para o setor da litoral e depois tirar a lateral. Sim, está livre de decolagem então da presente com Pro Sul, vento no 20 graus, 12 nós, reporte fora do solo, Mike, o FMAC. 5595, ponte 0 pronto. Ali mantém, cabeceira 10, 5595. Ali mantém. Seguir descendo, azul. Estando 4, no solo de 29, à direita, solo 1219, bom dia. LS, reduza para 1709. Desce para 210, livre ILS, confirmando 170, querido. Afirmativo, o tráfego que o presente está com 160 de grau de speed. Ok, gente. Para o solo. Este decolou 29, vai cruzar da presente. Afirmo. De cruzamento, posso livrar no eixo da 10, Mike, Golf Mike. Mike. Como Salvador, Gol. 1014, avisou, bom dia. Bom dia, Gol no 014, táxi autorizado. Alfa, Juliette, gate 4. Alfa e Juliette para o 04, Gol, 1014. Oxané 6333, cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado, Congonhas, nível é o 360, via Up Zulu no meio até Belo Horizonte, após DCT Trive e após Trive Pirassununga. A decolagem é da 10, a primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge, controle 119.8 e o transponder 5043. Oceaner 6333, autorizado 360 para São Paulo, Congonhas, Up Zulu no 6 até Belo Horizonte, após Trive e após Pirassununga. Dael, curva direita após Leda e voa direto Brit, 198 ao controle, 5043 o transponder para o 6333. Correto, chame no portão 11, quando pronto, o 6333. 33 chamará. Trava que Luiz que visou com conta. Bravo, que Luiz Queixame Torre, 118.95. Para o setor nordeste, não vai interferir com a sua decolagem. O vento é 120 graus, uma dúzia nós, está livre da 10. Iniciando 5.5. Essa do 4207. Do 4207, reduz a velocidade para aproximação. Chame torre 1895. 1895, reduzindo azul. Torre Salvador, bom dia, azul 4207, final ILS, visual. 207, reporte Simbra com trem checado, número 2 na aproximação, altímetro 10 no 3, o tráfego que o precede aproximadamente 3 milhas da cabeceira 10. Ok, tá ciente, informará na externa, azul. 0, tem livre pulso, pista no 0, vento 120 graus, 120 graus com 12 nós, uma dúzia nós, bom 260. 5595, decola os 3-2, chame controle 119, decimal 8, tem um bom voo e bom dia. Bom dia, 119, decimal 8, 5595. Controle o trip 5595, bom dia. Trip 5595, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 140 após 2 mil pés, direto coral. 5595. 5595 após 2 mil pés, voa coral. Confie para o controle. Cometa 95, transferindo de Recife. Cometa 95, acendo identificação. Dia, tá 3198, transfere. 3198, essa é a identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 10 no 3. Ok, identificou, descendo para o 50, tem informação, Juliette, pode confirmar, o horário da Juliette é 0905, Zulu, aí mesmo? Aguarde, então é 3198. Tá, ok, tem essa informação aí que tá na lista, obrigado. Descendo para o 50, Mari. Índia November Alpha, prossiga. Irá sobrevoar com a maçaria, autorizado, Índia November Alpha. Controle Salvador, é o Yankee Delta Charlie, Mike Golf Mike. Papapá, Mike Golf Mike, mantenha-se em condições visuais 500 pés. Evite a área proibida de Camaçari. Autorizado, vai direto, Paulo Afonso. Mike. Mike Golf Mike, com do possível, informe seu estimado de pouso. Pouso na 10, comprovando o vento, 120 com? 120 com uma dúzia, 12 nós. Ok, obrigado. Mike Golf Mike na escuta da Torre Salvador. Estão no set livre o Bravo Luiz. Verdade, Zulu, Mike Golf Mike. 14:50. 7-4-5-0 Zulu, Mike Golf Mike. Informa a aeronave 12 horas, rumo nordeste, noroeste, corrigindo. Mantendo o número pé, Índia November Alpha. Sim. Índia November Alpha, informa o tráfego, essa posição de 9 horas, 6 milhas, rumo nordeste, mantendo 500 pés. Robson 44, Mike Golf Mike. Boa série no 398 na escuta do controle de Salvador. Falou 398, transcuta. Bruno, 398, cheque seu transponder. É, o seu transponder não recebo mesmo. Encontrei-me agora pro 398, cheque seu transponder. É, recebo o modo Alpha, não recebo o modo Charlie. Confirma a atitude que está mantendo. No 398, mantendo 160 para Porto Seguro. Agora sim, recebo o 160, Cometa 98, confirme. Cometa 98. Fala, Salvador, bom dia, Azul 4, 207, livro A, 10 na próxima. Azul 4207, cliente, livro táxi, via Alfa, e chame a cidade Juliette. Autorizado táxi via Alfa, chamarei a cidade Juliette, Azul 4207. Via November Alpha, tá aceita a área proibida de Camaçari? Quem é a mensagem do November Alpha? Via November Alpha. Seu... conhece a área proibida de Camaçari? Via November Alpha. Supremo Alpha, gente, evite a área... Via November Alpha, área proibida de Camaçari. Solos 37, autorizado Backtrack, posso livrando no Pátio 4. Então, 3198, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado no localizador. Então, 3198. Ok, 2000 pés, considero 50 em TAP ou permanece a restrição de 50 em TAP? Está livre dos mínimos de TAP, então 3198. Ok, então descendo direto até 2000 pés, ajuste 1013, é isso? Afirmativo. Ok, obrigado. 1895, no ponto de espera, está 1-0. A direita 1895, obrigado. Até mais. Até logo. E Luiz, bom dia. Bono 983, seria? Ok, aguarde, temos uma Embraer da Azul que está ingressando agora no pátio. Só mais um instantinho para o senhor iniciar o push. Ok, vai aguardar. O Azul 4207, ingresse na Juliette, o gate é o 01. Autorizado, ingresso direto, gate, ponto Azul 4207. Granja, bom voo. Ah, tá. Só com esse teste agora. Salvador, voo no 397. Ligou no 397, só um instantinho para iniciar o push. Voo no 983, pushback acionamento autorizado, chame para o táxi. Chamada para o táxi. Voo no 397, pushback autorizado, a infraero está ciente do seu pushback aí no gate 10, o tratorista irá conduzi-lo até o través do gate 8. E somente no através do gate 8 o senhor deve acionar os motores devido à obra que está acontecendo aí no pátio, ok? Perfeitamente, apenas através do 8 acionado e chamaremos o táxi. Correto. Tá, Mike, Golf Mike na escuta. Confirme sua posição, não recebo seu modo alfa nem Charlie. Responda 555 na afirmativa. Porte afastado 20 milhas. Esperando 345, prossiga. 9, decimal 8, então bom voo, bom dia. 9, 8, obrigadão. Até amanhã. Até amanhã. Força aérea 1345, mantém nível de voo no 60. Prossiga na frente por seguro. Salvador, muito bom dia, o Sané 6140. Sené 6140, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 140 inicialmente, foi direto vida. 140 e voando, confirme a procha, Lito? Na procha de Leda, 6140. Leda, nosso destino é Maceió, ok? Corrigindo, 6140 na saída PUCA. Saída PUCA, ok, 6140. Itamar Quebec, mantenha-se nos corredores visuais, QNH 1013. Não tem 1.500 pés e forma essa posição de 12 horas, 5 milhas, o November Yankee Mike também, no regresso a Salvador. Autorizado no meu pés, condições visuais, Itamar Quebec. Mantenha o no 1.500 pés, QNH 013. Oceano 6140, desconsidere a rescisão, submanter nível de voo 250 na saída PUCA. 250 na PUCA, obrigado. Voo 93, livre o táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Mike, Golf Mike, prossiga. Mike, Golf Mike, livre frequência para coordenação. Para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterno 1245. Prossiga, Índia November Alpha. Pergunta para a Rádio Corrida, Mike. De novembro, por favor, indo na prova da rotatória, reporte na rotatória, visão com campo. Antes do seu pushback, aguarde só mais um instantinho. Apenas a aeronave da Gol está aqui no través do gate 8. A mesma vai iniciar o táxi em aproximadamente 2 ou 3 minutos. O senhor será liberado assim que possível. Estou na guarda para puxar essa nave, vou chamar a 6333. 1895, 3198. 1-04 na escuta do controle. Controle, descendo para 4 mil pés, 1-04. Diego 93, a linha decola sem parada? Agilizando, a linha decola sem parada, cabeceiro no zero, vento 100 graus com 14 nós, com 14 nós, gol no 93. Fala, oi, Salvador, bom dia, 3198, está com duas milhas para a Índia Serra. Reporto passando Simbra com trem checado, com altímetro no 013, então 3198. Gente, ajuste padrão para amarelo, baixar travado. Tá, baixar travado. É o de pista livre, né? 3198. Guardando. Na frequência, para coordenação de tráfego. Vitor Mike Quebec, informe para ele a frequência do centro Recife para informação e alerta 126 decimal de 5. Paulo Salvador, bom dia, Bruno 015, informação e autorização Congonhas, São Paulo. Voo no 015, ciente. Aguarde só um instantinho para cópia. Aguarda, voo no 015. Tá, aguarde. Porra, 398, tem livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, com 15 nós, com 15 nós, na 398. Autorizado pouso, 90, 3198. 923, decola de 48, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, bom dia, 93. Grato, bom dia, 93. Tucano da Força Aérea Brasileira. Deixa eu cruzar o 700, já vou ler o 940. Capatango, 9BR, que Mike para sequenciamento, faça um 360 curva pela esquerda, mantendo no 1500 pés. Vem bem, que Mike curva pela esquerda, mantendo no 1500 pés. Então, Mike Quebec, informa o Índia November Alpha na rotatória, regressa Salvador, Índia November Alpha. Então, Mike Quebec, copiou? Tá, tô. Só mais um momento. Central para rotatória SEAD. Rotatória Gol 983. Bom dia, passa 3000 para o 360. Dial. Dial. Copiou o controle. 145 alternado de avião. 4 horas. Ciente, voo no 397, táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 1095, ponto. Poxa, né, 6333, puxa o pushback autorizado e próximo, a, conforme a instrução do pessoal de solo, acione, após livrar a área do pátio aqui que encontra-se em obra, chame apenas para o táxi 6333. Autorizado, então, entra por chave de avião, para o, depois da área de manobra de obras ali, para acionar hoje a 6333 para o táxi. 104, desça para 2500 pés. Para 2500 pés, está livre para a aduna para 104? Não, negativo, mantenha a chegada. Na chegada a 2500 pés, 104. No fase 1, 2, 5, decimal 8, 5, bom, bom. Zero, a livrar à direita, chama o solo 21, decimal 9, tenha um bom dia. Direita 219, informação tem um bando de pássaros aqui, próxima cabeceira na final. Ok, agradeço a informação, tá? 3198. Obrigado. Oi, Salvador, Papatango, São Mike, né? Vitor Mike Quebec, ingresse final da 17, reporte a 3 milhas da cabeceira. Ingresse final da 17, reporte a 3 milhas da cabeceira, Vitor Mike Quebec. Direita, na saída da El, Leda, Brinde, 119, decimal 8, é o controle 5055, é o transponder do gol 1014. Correto, gol 1015, chame para o post e acionamento. Reportarei para post e acionamento. Vou 109. Alô, Salvador, bom dia, TAM 3198. Bom dia, TAM 3198. Autorizado táxi via Alfa e Juliette. O gate é o 03. Via Alfa e Juliette por gate 3, TAM 3198. Vitor, lá em Quebec, tem condições de manter a velocidade até a última milha? Afirma, Quebec. Por gentileza, então, reporte a 3 milhas da cabeceira. Reporte a 3 milhas da cabeceira. Opa, tá bom, mano. Vou ver que mais deu outra vez para ir, encontrou da rotatória. No Zemberek, Mike, centro do Vitor, Mike, Quebec, chame torre, 1895. 1895, lá, Zemberek, Mike, centro do Quebec. 104 para o localizador, curva esquerda para 120, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS. Esquerda 120, calibre ILS 2000 pés, 104. Uno 397, após a passagem do Cessna na curtinha, a linha e mantém a 10. Uno 738, acende a identificação, direto e TAP, nível de voo 050, que é legal no 013. Uma milha de duna, ok? Ingressando na final da 10. Opa, sempre, na dúvida que mais, que vai preparar pelo repertório. Final, curta, 2 milhas, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, livre o pulso na 17, o vento é de 100 graus com 14 nós. Índia November Alpha no solo ao 54, por gentileza, agilize a liberação à direita e chame o solo em 121 no decimal 9. Autorizado, Roma 04. 104, completa aproximação e chame torre 118 decimal 95. Completa e chama torre 118. Confirme, 95. 1895-104 1895-104 Sim, gol 9250. Com 9250, acende a identificação, desça para nível de voo 060 na proa de Mari para a chegada a Mari. Desce ao 060 na proa de Mari. Alfa, e chame antes da Juliette. Do externo, ok? Está visual ao contrário? Negativo ainda não, visual irá ingressar na longa final da Unesco, Salvador, na derivação 9, Bebeck Mike. Ok, reporte sobre o hangar da Enrimar aí na final da 7. Reportará, Bebeck Mike. Oi, Salvador, Cordial, bom dia, o Rumba 04. Rumba 04, bom dia, cheque o trem, o vento é de 110 graus com 14 nós, o altímetro no 013. Está autorizado o pouso na 10. Informa o tráfego à sua esquerda. Está agora a cerca de 5 milhas da cabeceira 17. Vai pousar após o senhor na cabeceira 17. Não interfere no seu pouso. Sente. Só contra o embaixador travado, rumo 04. Voo 397, decolou 55, controle 119, decimal 8. Bom voo e bom dia. É. Mantenha, antes da Juliette. Frequência 125 decimal 1 alterna 133 decimal 25. 251, graças. Força aérea 1398, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1 alterna 133 decimal 25. Tabuleira da venda que mais que vai ficar animar a longa final. 79 Bank Mike, segue como número 2 Raposo Neroto. Como número 2 Raposo, vem Bank Mike. 140, foi direto Leda. 140, direto Leda. 1397. Runa 738, desça para 2000 pés, utilizado final ILS X-Train, reposto estabilizado no localizador. 2000, estabilizado no localizador da X-Train, Runa 738. Runa 9250, vou direto TAP, desça para nível de voo 050. Direto TAP, voo 950. Partiu Salvador, mais Hotel Bravo. Runa 397, submantém nível de voo 360. 360, nível autorizado, 397. Depois Runa 79, vem bem que mais que na vertical do Calderão Tricolor. 8952, boa viagem. Salvador, boa tarde, Gol 260, com a Lima autorização. Boa, Gol 260, autorizado, Recife, nível 390, via Peruísque 58, até o destino, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5065. 390 autorizado, decola na pista 10 com cruz à direita, Puca Caju, voo 358 é o destino, 119,8 controle de saída, 065 transponder, voo 260. Correto, voo 260, chame para puxar e acionar. Preparado, 260 via. O Índio November Alpha, após o Airbus da Ocean Air, você vai prosseguir aí até o través do gate 612. E vai ser guiado pela uma viatura Follow Me até a Lima. Chame na Lima para continuar o táxi. Para Romeu Índia, November Alpha na escuta. Afirmo, ingresso na Juliette, porém mantenha-se no través do gate 612. O senhor vai ser guiado por uma viatura Follow Me da Infraero até a entrada da Lima, devido às obras aqui que estão acontecendo no pátio. Olha. Oceané 6336, bom dia, autorizado alinhar e decolado 10, vento 1, 10 graus, 13 nós. Bom dia, alinhar e decolado 10, Oceané 6336. 9 Mike, boa tarde. O 9250, segue tráfego, 12 horas 15 milhas, desça para 2 mil pés, após estabilizado no localizador. O 1397, suba para nível de voo 360, chame centro, Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. Ok, ao 360, agora, 251-3325. Bom dia, bom na 3-7. Bom dia. Chané 6333, no decolado ao 03, chame controle em 119.8. 19.8 ou 19.5? 119.8, frequência do controle. 98, grato, bom dia. 2, bom dia, Oxanel 6333. Oxanel 6333, contato radar, decolagem, suba restrito até nível de voo 140. No nível 140, pode voar, Leda? Autorizado Leda 6333. Grato, Leda, Oxanel 6333. Prossiga via Lima, Mike, e chame a torre em 1895 na Quebec, Índia, November Alpha. Boa brilha então, muito grato, a chame a 333, recebemos 140. Voo 1738, passando Duna, complete, aproximação, chame torre, 1895. O 9250, reduzir velocidade para 200 nós. Corre, Salvador, 9723, 23.